Saúde é o tema. Olá, ouvintes da Jades Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. Os suplementos alimentares têm ganhado força nos últimos anos, principalmente entre atletas que querem perder peso ou ganhar massa muscular. Porém, seus usuários geralmente consomem esses compostos sem acompanhamento médico e podem adquirir produtos não regularizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No Saúde é o Tema de hoje, falaremos sobre os suplementos alimentares. Eu sou João Pedro Rodrigues, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre suplementos alimentares, vamos conversar com a professora do Departamento de Nutrição da UFPE e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, Fabiana Pastis Gonçalves. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, João Pedro. Bom dia a todos e todas. Acho que para a gente começar, a primeira pergunta que eu posso fazer é perguntar o que são os suplementos alimentares. Sim, a gente vai ter um foco, né, para a parte de nutrição esportiva. Então, os suplementos alimentares para esses fins, eles são produtos com nutrientes alimentares ou substâncias, né, que quando associado a uma alimentação saudável, eles vão trazer algum benefício para o desempenho no esporte, o desempenho da prática do exercício físico, tá? Então, no geral, é isso, assim, normalmente são consumidos, né, através de via oral, né, mas sempre lembrando que eles não são, não têm o papel principal na alimentação, eles são um complemento para aquela alimentação. Quais são os suplementos mais conhecidos, assim, professora, que a gente pode encontrar? Assim, existe uma diferença entre a gente falar aqueles mais conhecidos e também aqueles que são cientificamente comprovados os seus efeitos. Porque, veja só, a gente tem uma ampla divulgação de vários tipos de suplementos, né? Mas aqueles que são cientificamente comprovados, que vão trazer um efeito bom para a prática do exercício físico, são cinco. Que é a cafeína, a creatina, o nitrato, a beta-alanina e o bicarbonato de sódio. Né? Que eles têm um efeito direto, né? Ou seja, eles vão influenciar diretamente na prática do exercício. Certo. E quais seriam as diferenças entre esses cinco componentes de suplementos alimentares? Certo. Veja só, eles têm efeitos diferentes, tá? Entre os suplementos também, só voltando um pouquinho, João, entre os suplementos também, a gente tem um muito comum que é o whey protein, que é muito consumido, né? Que, na verdade, é proteína que a gente pode adquirir através da dieta, e que ele é utilizado como um reforço, vamos dizer assim, da proteína da dieta, tá? Mas vamos voltar às substâncias que são utilizadas como suplementos para fins específicos de melhora do desempenho, ok? No caso da cafeína, por exemplo, a cafeína ela é um estimulante, né? Um neuroestimulante. Ela pode ajudar em vários tipos de exercícios diferentes, porque existem os exercícios diferentes, né? Existem aqueles que são mais intensos, existem aqueles que são intermitentes, ou seja, que variam de intensidade durante sua prática. Um exemplo, o basquete, né? Que tem as corridas, tem os saltos e tem os momentos mais lentos. E existem os exercícios que a gente chama de exercícios cíclicos, que são aqueles que têm uma intensidade continuada. Um exemplo, uma corrida, um ciclismo, tá? Então, a cafeína, ela é uma substância estimulante e ela pode ajudar na prática de uma gama de exercícios, independente de sua intensidade, porque ela vai diminuir principalmente a percepção do esforço que a pessoa tem na prática daquele exercício. E com isso pode ser que ela faça uma diferença no resultado final em que a pessoa busca, né? Uma outra muito disseminada hoje, né, muito utilizada, é a creatina, tá? E a creatina, ela é uma substância que, apesar da gente produzir no nosso corpo, a gente não a tem no nosso corpo em quantidades, assim, nas nossas reservas de músculo, a gente não tem em grande quantidade, vamos dizer assim. Por isso que a suplementação pode vir a ser adequada. Por que que a gente não tem grande quantidade no nosso corpo? Porque a gente precisaria consumir muita carne para poder encher nossas reservas de creatina, tá? Então, a creatina, para fins esportivos, ela vai ajudar muito na disponibilidade de energia que eu tenho para executar aquele exercício. Principalmente os exercícios que são de curta duração, né? Por exemplo, uma corrida de 100 metros... Um nado de 50 metros e de alta intensidade, porque a gente vai precisar de energia de forma imediata e a creatina ela vai ajudar a gente ressintetizar essa energia, está disponível para o novo, para a nova prática de exercício, ok? Então ela é muito disseminada porque além dela ajudar diretamente na execução do exercício, né, na disponibilidade de energia, ela também está muito associada à sinalização de síntese de proteína muscular. E aí, muitas pessoas utilizam ela para fins de aumentar o volume de massa magra, hipertrofia muscular, que, de certa forma, indiretamente, também vai interferir no desempenho no esporte. Né? Se eu tenho mais músculo, possivelmente eu vou ter mais força, né? E eu tenho um melhor desempenho, certo? Isso, aí eu falei da cafeína, da creatina, não é isso? E a gente tem também a betalanina. A betalanina, ela é uma substância muito... É um aminoácido, certo? Ou seja, é uma fração de uma proteína que é encontrado muito nos pré-treinos. Eu acho que vocês já devem ter escutado, né? Falar sobre os pré-treinos, substâncias pré-treino. E a betalanina, ela é o que a gente chama de tamponante. Ela é um regulador, ela age regulando, trazendo um equilíbrio a... Como é que eu posso dizer? De uma forma mais comum, né? Mais usual. Melhorando o pH, tá? Para a execução daquele exercício. Porque durante a prática do exercício físico de alta intensidade, A gente produz muito uma substância que vai fazer com que a gente fique com o meio, né, o nosso organismo mais ácido. E a gente sabe que o equilíbrio do nosso corpo, ele tem que ter um pH mais neutro. Então, a betalanina, ela vai ajudar a neutralizar esse pH dentro da célula. Então, fazendo isso, né, aí eu vou dar um exemplo simples, para quem pratica exercício físico vai entender. Quando a gente está praticando um exercício, né, repetidamente, a gente sente aquele queimou no músculo que faz com que a gente não consiga progredir mais naquele exercício, né, aquela queimação, pronto. Então, a betalanina, ela vai ajudar a melhorar esse pH, né, e que esse queimou chegue um pouco mais tarde, vamos dizer assim. né? E com isso ela faz com que você consiga aumentar o número de repetições, certo? Aí ela é muito utilizada no pré-treino. Existem alguns alertas que eu gostaria de fazer também em relação a essas substâncias. Eu não sei se eu posso continuar falando assim, João, se você quer. Pode, pode. Fique à vontade. Pronto. Então, veja só. A betalanina, ela pode ser muito eficiente, tá? Muito eficiente, que eu digo assim, ajudar as pessoas que realmente treinam de forma efetiva a melhorar esse desempenho na execução. Mas a gente tem que compreender que ela tem um efeito que é mínimo, que pode contribuir, mas que talvez nem todas as pessoas precisem utilizar. Porque nem todo mundo treina ao ponto de chegar a esse nível de queimação muscular, entendeu? Nem todas as pessoas acabam treinando num nível de intensidade para precisar dessa substância, né? Então, ela é uma substância que pode ser importante para algumas pessoas, mas para a grande maioria das pessoas ela não vai trazer um efeito realmente significante, tá? Então, é aquela máxima que as pessoas fazem. A pessoa não pode fazer um treino fofo. Se fizer um treino fofo, ela não vai precisar dessa substância, entendeu? Então, o que acontece é que, às vezes, essas substâncias elas estão muito disseminadas, as pessoas consomem acreditando que vai trazer algum benefício para elas e não está trazendo. É só uma substância a mais e talvez até um custo a mais, né? Para a vida daquela pessoa. Então, só repetindo, né? Cafeína, creatina, betalanina, bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é aquela substância que a gente encontra em farmácia, né? Normalmente que a gente usa às vezes para bochecha, né? Para limpeza oral. Bem, o bicarbonato de sódio, ele tem uma resposta semelhante à da betalanina. O que ele vai fazer é tentar neutralizar o pH do sangue, aquele sangue que se tornou um pouco mais ácido por causa da prática do exercício de alta intensidade. A diferença é que, comparado à betalanina, o bicarbonato ele vai trazer essa neutralização do pH extracelular, fora da célula. Então, é do sangue, tá? E aí, existe uma dose específica, né, a ser tomada. Também só é vantajoso para aquelas pessoas que estão em prática de exercício de alta intensidade e que vão favorecer essa acidificação do sangue. Então, não é todo mundo que treina esse nível. E ela tem um efeito colateral que é um pouco ruim para algumas pessoas, que ela traz um certo desconforto no estômago. Tem gente que fica nauseada, né? Fica com vontade de vomitar. Porque é só a gente lembrar quando a gente toma sal de fruta, né? Às vezes, quando a gente toma sal de fruta, a gente não sente um certo desconforto. O bicarbonato é um dos princípios do sal de fruta. Então, às vezes, a pessoa tem um desconforto tão grande por causa da dose que ela precisa, que é uma dose elevada, que às vezes não é nem benéfico tomar, porque o desconforto dela vai ser maior do que propriamente o benefício que o bicarbonato vai trazer, entendeu? Então, bicarbonato, e tem o nitrato. O nitrato, que é, hoje, as pessoas conhecem muito como a substância da beterraba, né, do suco da beterraba, e é, né, dentre as fontes alimentares, uma das principais é a beterraba. Então, se você quer consumir nitrato, você não precisa suplementar o nitrato em si, você pode consumir a beterraba ou o suco da beterraba, tá? E qual é a função que esse nitrato vai fazer, né? Ele vai melhorar o fluxo de sangue naquele músculo que está sendo exercitado. E melhorando esse fluxo de sangue, ele vai levar mais oxigênio para as células, né? E a gente vai precisar do oxigênio para a prática do exercício físico. Então, quando você pratica exercícios físicos onde eles vão precisar de oxigênio, porque não é todo... É porque, assim, eu não queria entrar na bioquímica, mas não é todo o exercício físico que exige o uso do oxigênio no exercício. Vai depender de sua intensidade e do prolongamento desse exercício. Mas vamos dizer que você pratica um exercício de intensidade moderada e esse exercício se prolonga por um certo tempo, 30 minutos, né? O que os estudos mostram é que tem benefícios do uso do nitrato para exercícios que têm duração de 12 a 40 minutos, ou seja, eu vou melhorar a perfusão de sangue, né, o fluxo de sangue naquele músculo, e eu vou melhorar a oxigenação daquelas células que estão precisando do oxigênio, ok? E aí eu acabei falando sobre os efeitos colaterais do bicarbonato, por exemplo, mas, por exemplo, a betalanina, ela também tem um efeito colateral, né, que ela dá o que a gente chama de parestesia, é tipo um formigamento, uma coceira, que às vezes as pessoas confundem isso como o efeito benéfico da substância, ou seja, eita, bateu, o pré-treino bateu, né? As pessoas já bateu o pré-treino, já está dando coceira, já está dando aquele formigamento. E, na verdade, isso é um efeito colateral da betalanina. Isso não é o principal efeito dela, né? E uma outra, no caso da creatina, a gente não, na literatura, né, científica, a gente não observa efeitos colaterais até o momento, né, coisa que vai prejudicar a saúde do indivíduo. E no caso da cafeína, que foi o primeiro que eu falei, que é o estimulante, a cafeína, ela pode levar a tremores, quadros de ansiedade e de insônia, né? Então, às vezes, se a pessoa já tem um quadro de ansiedade muito importante, não é indicado o uso da cafeína, principalmente nas doses que é recomendada para o desempenho esportivo. Professora, a senhora fala um pouco sobre pré-treino e pós-treino. Acho que seria interessante também explicar para o ouvinte o que seria, do que se trata o pré-treino e o pós-treino. Porque muita gente na comunidade de quem pratica exercícios fala muito sobre, mas às vezes ele não tem um conhecimento exato. Pronto. Considerando os aspectos nutricionais, tá? Considerando a nutrição, o pré-treino pode ser desde uma refeição que você faz antes do treino ou uma substância, um suplemento que você toma como se fosse para estimular a prática de exercício físico. Então, o pré-treino que eu falei, né, há pouco, é o pré-treino, essa substância, né, que é uma mistura de cafeína com beta-alanina, com taurina, com carboidrato. E muitas vezes, que o objetivo dela é deixar você mais estimulado para a prática de exercício físico e, como eu falei, cada substância que vai conter nela vai ter um efeito específico, que é o caso da cafeína, que é o caso da beta-alanina, ok? Então, existe o pré-treino, que é essa substância que normalmente é um pó que se mistura em água, né? Alguns podem ser em gel, tá? E as pessoas tomam como pré-treino. Mas pode ser que as pessoas também escutem falar em refeições pré-treino, né? Qual é a sua alimentação pré-treino? Porque dependendo da refeição que você fizer antes do treino, essa refeição ela pode ajudar bastante no desempenho do exercício, tá? Ou pode vir a prejudicar. Então, dependendo da refeição que você faça antes do exercício, do momento que essa refeição acontece, ela pode ajudar ou prejudicar a prática de exercício. A próxima pergunta seria, professora, por que a busca por suplementos alimentares tem aumentado tanto com o passar desses anos? Olha só, João, eu acredito que, primeiro, que a gente tem uma mudança atual no comportamento da população. A gente vinha de uma população que estava aumentando o nível de sedentarismo, né, e a falta de prática de exercícios físicos, e de repente se viu que a prática de exercício físico ela é eficiente para promover a saúde. Então, houve uma mudança no comportamento da população como um todo. A gente sabe que ainda falta muito, né? A gente ainda tem muita predominância do sedentarismo. Primeiro isso. Segundo, os estudos voltados, né, para o uso de suplementos aumentaram muito. E foi cada vez mais está se identificando o benefício dessas substâncias. E terceiro, porque as indústrias viram uma possibilidade de um mercado em alta, né? Então, foi aquilo que eu falei. Os suplementos existem, eles podem trazer benefício para o desempenho no esporte, mas eles não substituem uma alimentação saudável, entendeu? Então, assim, o que o mercado vende é a importância desses suplementos, e as pessoas compram como se eles fossem os milagrosos, e na verdade não é. O suplemento, sem uma alimentação saudável e sem uma prática de exercício físico regular, ele não vai ter efeitos importantes. Existem outras funções que os suplementos alimentares podem auxiliar além dos exercícios? Sim, dependendo do suplemento, sim. É, por exemplo, a cafeína, né? Como ela é um estimulante, ela pode melhorar o estado de alerta da pessoa, né? Então, vamos dizer que eu passei uma noite privada de sono por algum motivo e no outro dia eu preciso estar bem para vir trabalhar ou para fazer qualquer outra atividade. Então, a cafeína, ela pode me ajudar nesse aspecto, né? A creatina, já tem sido visto que ela, além dessa questão do exercício físico, ela tem uma melhora também na cognição, principalmente das pessoas que, ao longo do tempo, perderam a questão de memória, né? De respostas matemáticas. Então, ela pode ajudar também nos aspectos cognitivos, não só no exercício físico em si. Com o próprio processo do envelhecimento, a gente tem uma diminuição da nossa massa muscular. A creatina, ela pode ajudar na retenção dessa massa muscular e diminuir essa perda, tá? O nitrato, como ele aumenta o fluxo, né? A perfusão do sangue no corpo, ele também tem benefícios. Por exemplo, um indivíduo que tem a pressão alta, que a gente já sabe que é uma pessoa que normalmente os vasos são mais rígidos. Se eu uso uma substância que vai fazer com que aquele vaso aumente sua luz, ele pode melhorar a perfusão de sangue naquele lugar, né? E quem sabe, em longo prazo, até diminuir um pouco essa pressão alta. Por que esses produtos tendem a ser mais caros que as vitaminas? Quando a gente vai no mercado, a gente vê sempre um preço muito mais alto do que a gente acaba esperando que seja. Por que isso? A gente teve um boom, né, no aumento dos valores. Por exemplo, uma creatina, que há 3 anos atrás a gente comprava R$30, hoje você compra R$120, né? Eu acho que, assim, eu vou dizer de uma forma bem de quem não investiga sobre isso, mas a minha percepção como uma pessoa que veio, né, os outros usando ou que posso vir a usar. Eu acho que a procura está em alta e o mercado aproveita para aumentar os preços, né? É diferente daquilo que a gente espera. Se a procura está maior, vamos diminuir o preço. Não. Na verdade, existe um custo, claro, para produzir essas substâncias, né? E que não é um custo tão barato, mas eu acredito que esse aumento em curto tempo se dê muito mais pelo uso indiscriminado, ou seja, a gente sabe que vai ter muita gente comprando, entendeu? E o custo foi aumentado. Ultimamente, tem surgido nas plataformas de loja online opções mais baratas de suplementos, mas esses suplementos, eles não são regulamentados pela Anvisa. Esses produtos são confiáveis? Não. Todo produto, ele precisa de um selo, né, de qualidade, tá? E ele precisa passar por um órgão de fiscalização. Na verdade, a gente tem vários órgãos até que um produto entre no mercado. O que é que a Anvisa faz? A Anvisa, ela, em questão desses produtos, ela fiscaliza se o que aquele produto diz que tem, ele realmente tem. Ou seja, eu tenho lá no rótulo a composição daquele produto. Então, o que a Anvisa vai fazer é analisar e dizer, beleza, ok, você tem isso que você diz ter. Ou ela vai dizer que não. Ele disse que tinha 80% de proteína na sua composição e, na verdade, ele tem 60%, tá? Então, o que a Anvisa faz é isso. O que é que acontece a partir do momento que a gente compra esses produtos que não passam, né, que não passaram por essa fiscalização, é que a gente pode estar comprando o que o mercado está dizendo, diferente do que o mercado está dizendo que é, né? Então, o benefício que a gente pensa em encontrar, a gente não vai encontrar. Acontece muito isso na creatina, por exemplo. A gente pode comprar uma creatina que seja 100% pura, ou próximo a isso, ou uma que não seja 100% pura, né? Que tem lá 70% de creatina. Qual é a desvantagem que tem nisso? Essa que tem 70%, eu vou precisar consumir doses mais altas para atingir aquilo que eu preciso. E eu consumindo doses mais altas, ela vai acabar antes do que uma creatina que fosse 100% pura. Então, às vezes, o custo-benefício não é vantagem, entendeu? Não é vantajoso a gente pagar mais barato por uma coisa que tem menos. Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envia sua pergunta para nosso especialista responder. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre suplementos alimentares e recebemos a professora do Departamento de Nutrição da UFPE e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, Fabiana Pastis Gonçalves. Professora Fabiana, qual a importância do uso de suplementos alimentares aliado à supervisão de uma nutricionista? Muito boa pergunta, João. Na verdade, você só deve utilizar se for recomendado por um nutricionista, né? Porque o que que acontece? Não adianta em nada eu tomar o suplemento se eu não tiver uma alimentação adequada para mim. Se eu estiver consumindo uma alimentação completamente desequilibrada, aquele suplemento não vai trazer o efeito que ele se propõe a trazer. É como se o suplemento ele é a cereja do bolo. Mas para o bolo dar certo, eu preciso de uma alimentação saudável e uma prática de exercício físico regular. Se eu não faço nenhuma coisa nem outra, o efeito do suplemento vai ser nenhum, entendeu? Além disso, eu posso estar consumindo a mais do que eu realmente preciso. Vamos dar o exemplo do whey, né? O whey protein, ele é um suplemento de proteína. Se eu já consumo proteína de forma adequada na minha dieta, para as minhas necessidades e para a prática do exercício físico, eu não tenho por que acrescentar o whey na minha dieta. E isso, só quem vai poder calcular e ajustar para você é o nutricionista. Tá? Então, é por isso dessa importância. Tanto para que você venha ter uma alimentação saudável e adequada para você, né, na sua individualidade, na sua necessidade, quanto para que ele identifique a real necessidade de você tomar um suplemento. Além do profissional de nutrição, é necessário acompanhamento de outro profissional de saúde? Para o uso de suplementos? Isso. Veja, dizer que não é necessário é até meio de irresponsabilidade. Veja, para prescrever, o nutricionista ele é suficiente. Mas a gente precisa de algumas avaliações médicas constantes para que a gente também programe a dieta. Por exemplo, nem todo mundo que chega para a gente, nós nutricionistas, é uma pessoa completamente saudável. Às vezes são pessoas que têm uma doença de base em que a gente precise tratar através da alimentação e tratar através de medicamentos, no caso do médico, né? E para essa pessoa, a gente tem que identificar, é realmente necessário esse suplemento para ela? Né? Por exemplo, a gente tem a eficiência desses suplementos em indivíduos saudáveis e treinados. Então, cientificamente, a gente pode prescrever esses suplementos para indivíduos saudáveis e treinados. Mas se o indivíduo tem, por exemplo, uma insuficiência renal, uma doença renal, eu não vou poder aumentar a recomendação de proteína para ele. Eu não vou poder aumentar a quantidade de proteína que ele consome. Tá? Então, existem alguns cuidados. A gente precisa ter esse cuidado. E para dar o diagnóstico de uma doença, só o médico. Né? Então, a gente pode prescrever o suplemento, mas a gente precisa saber como é que está com a saúde desse indivíduo para poder prescrever. A gente tem uma pergunta de Rivaldo Júnior aqui, ele perguntou o seguinte: mesmo praticando exercícios regularmente, mas com alimentação não tão equilibrada, o suplemento fará efeito de maneira eficaz? Muito boa pergunta, Rivaldo. Veja, se a gente pensar no efeito do whey, por exemplo, e no efeito da creatina, ele não vai ter o mesmo efeito esperado para você. Agora, se eu pensar na betalanina e no bicarbonato, vamos dizer que eu seja uma pessoa que precise melhorar a neutralização do meu sangue durante o exercício. Como não é uma coisa que vai depender tanto de forma aguda, né, naquele momento, da alimentação, pode ser que seja suficiente para você. Agora, os resultados que você vai encontrar na composição corporal, no desempenho do seu esporte, nunca vão ser os mesmos do que quando o exercício físico regular associado a uma alimentação saudável. Eu só vou dar um exemplo ali. Você fica pensando como é na sua rotina, certo? A gente se alimenta direitinho durante toda a semana e quando chega no sábado ou no domingo, a gente come qualquer coisa. Não tem aquela alimentação mais regular, foge do nosso hábito. Ou acaba tomando muita cerveja, né? Churrasco. O seu desempenho no esporte, na prática de exercício, na segunda-feira, vai ser o mesmo de sempre, do esperado. Então, só aí você já percebe a resposta aguda que você pode ter através da alimentação, da sua mudança alimentar. Então, você pode até ter um benefício da substância, mas se não tiver uma alimentação saudável, você nunca vai estar no máximo do que você pode ter com a prática de exercício físico. Professora, que tipo de complicações ao organismo podem originar do uso indevido de suplementos alimentares? Olha, desses suplementos que têm comprovação científica que eu conversei, que eu falei para vocês, dentre as pesquisas que foram feitas com eles, não existem evidências de complicações. Por quê? Porque os estudos são voltados para pessoas praticantes de exercício físico e saudáveis, tá? Então, mesmo com o uso acumulado, não se tem, por exemplo, um efeito ruim. Não se tem mostrado um efeito ruim. Mas vamos pensar de um jeito. Aquele caso que eu falei. É uma pessoa que tem um quadro já importante de ansiedade e de insônia. Se eu tomo cafeína todos os dias, né, cafeína que eu digo nas doses suplementares para exercício físico, eu corro o risco de aumentar o meu quadro de ansiedade e de aumentar a minha insônia. Então, pode vir a ter esse efeito. Mas, por exemplo, o que se dizia antigamente, o uso crônico de creatina leva à falência dos rins. Na verdade, não foi comprovado isso. Agora, é o que eu falo para vocês. Os estudos, eles são estudos para modalidades esportivas, eles são estudos com pessoas saudáveis. Então, a gente não sabe, em pessoas não saudáveis, o uso, o que pode vir a trazer. Uhum. Existe algum público no qual suplementos alimentares são contraindicados? Algum público? Veja, a maioria dos estudos, eles são realizados com adultos e com idosos e pessoas fisicamente ativas, né? Então, adolescentes e crianças, mesmo que sejam praticantes de exercício físico, a gente não tem diretriz que diga assim, com segurança, e que pode ser usado com crianças e adolescentes. A gente tem uma diretriz que ela comenta que o adolescente que pratica esportes, né, que já tem toda a alimentação regularzinha, que pratica o esporte de forma certa, ou seja, ele já está todo ajustado. A gente pode fazer o uso de creatina com esse adolescente, pode vir a ter benefícios, tá? Mas o que é muito difícil, né? A gente tem um adolescente que tem uma alimentação toda regular, com a prática de exercício físico regular. Então, nessa condição, a creatina pode ser utilizada. Mas, como a maioria das substâncias elas não são testadas com crianças e adolescentes, a gente não pode dizer assim, use cafeína para criança e adolescente. Então, tem que ter um certo cuidado, certo? A gente não tem um documento oficial que comprove a eficiência, nem tampouco que comprove os danos que isso pode causar nessa fase da vida. Uhum. Professora, quando o assunto é academia, a gente sempre ouve falar da palavra bomba, que no caso são os anabolizantes. Mas, afinal, qual a diferença entre suplemento e anabolizante? Boa pergunta. Veja, os suplementos alimentares, né, o ergogênicos nutricionais, que pode ter esse nome também, eles são substâncias que vêm de nutrientes, né? Eles são feitos a partir de nutrientes dos alimentos, ok? No caso da bomba ou dos ergogênicos farmacológicos, que a gente chama, eles são drogas, são substâncias criadas, né, manipuladas em farmácia, farmácia de manipulação, farmácia no geral, que ela tem fins específicos, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra. A bomba, lembrando, que é uma substância, é um fármaco, é um remédio. E o suplemento nutricional é um nutriente, é uma coisa que você pode consumir através da alimentação. Você só está aumentando o seu consumo porque ele deixou de ser um leite e passou a ser um pó de soro do leite, que é o caso do whey, entendeu? Quais são os problemas que esses anabolizantes podem gerar ao ser humano se usado indevidamente? Que é o que a gente acaba vendo às vezes. Meu Deus, eu não sei nem se eu sou a melhor pessoa para poder falar sobre isso, porque, assim, normalmente tem que ter um médico, um nutrólogo, né? Que são os profissionais que podem prescrever, podem necessitar, né, da prescrição dessas substâncias, tá? Veja só, os esteroides anabolizantes, essas substâncias bombas que se falam, né? Elas, na sua origem, elas não foram criadas com esse fim para a prática de atividade física. Elas foram criadas por um outro motivo, normalmente por uma patologia, uma deficiência, vamos dizer. Ah, tem um adolescente que tem déficit de crescimento, não cresceu direito. Então, pode ser que seja necessário o uso do hormônio do crescimento para esse adolescente. Então, ele tem um fim que não é a prática do exercício físico. Mas as pessoas perceberam que, ao usar hormônios do crescimento, elas conseguiam hipertrofiar mais, ganhar mais músculo, tá? Então, o uso, algumas vezes, pode ser indiscriminado. Pode ser porque a pessoa sabe que aquela substância traz aquele efeito e ela vai usar para ter aquele resultado. Mas, normalmente, quando é para fins de exercício físico, não deveria ser prescrito, vamos dizer assim, certo? Porque não é esse o objetivo da droga. Às vezes, por exemplo, acontece do homem, chega numa certa faixa de idade e ele já não está produzindo mais tanta testosterona. E aí é recomendado o uso da testosterona exógena para regular os níveis de testosterona no organismo, até pela importância que o próprio hormônio testosterona tem. Mas aí algumas pessoas utilizam para fins de hipertrofia também, né, de ganho de massa muscular. Então, assim, eu não sei te dizer nem quais são os riscos efetivos que isso pode vir a trazer. O que a gente observa nos exames, por exemplo, os bioquímicos de pessoas que usam, a gente observa muita alteração de transaminases hepáticas, que são enzimas produzidas no fígado, né, e que isso pode vir a trazer doenças importantes, né, doenças do fígado, tá? Então, através dos exames, a gente nota isso. Mas só um médico para dizer o efeito acumulado disso, né, sobre a saúde do indivíduo. Certo. Acho que agora, entrando um pouco em outro tema, quais são os mitos relacionados ao uso de suplementos alimentares? A senhora fala um pouco sobre o uso, né, que pode afetar os rins, mas nunca foi comprovado. Quais são os outros mitos que surgem aí? Eu acho que o principal mito é esse da creatina, que todo mundo, vai tomar creatina, vai ficar com insuficiência renal. Isso é um mito. Estudos de longo prazo, mais de 4 anos de uso crônico de creatina em pessoas saudáveis, mostrou que isso não acontece, ok? Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acredito que a grande maioria dos mitos é acreditar que a substância vai fazer um efeito onde, na verdade, o que você precisa é de uma alimentação saudável e de uma prática séria de exercício físico e não da substância, né? Então, o que a gente vê no dia a dia são pessoas que fazem exercício na musculação, por exemplo. Praticam a musculação, mas você percebe que elas não progridem naquela musculação, elas não são acompanhadas de perto por um professor de educação física. Então, vai ser muito pouco provável dela alcançar os objetivos que ela quer porque está usando uma betalanina ou porque está usando uma creatina, entendeu? Então, na verdade, o maior mito é achar que tomando os suplementos você vai resolver a sua composição corporal, você vai ter hipertrofia e que você vai ser melhor no esporte, e na verdade não é. Tá? Então, só uma alimentação saudável associada ao exercício físico, acompanhado de forma adequada, é que vai fazer você alcançar os objetivos. Certo. O uso de suplementos impede algum tipo de atividade ou consumo alimentício? Não. Se ele tiver ajustado à necessidade do indivíduo, ele não impede. Agora, por exemplo, vamos dizer que eu seja uma pessoa que eu queira tomar whey, tá? Suplemento. Então, se eu tenho muito whey durante o meu dia, na minha dieta, eu vou retirar alguns alimentos que são também fontes de proteína, já que eu já estou consumindo isso através de suplemento. Então, assim, não é que uma coisa impeça a outra, mas para eu não consumir em grande quantidade, eu substituo uma coisa pela outra, entendeu? Mas nada que impeça, não. Existe um questionamento na literatura se o uso combinado de creatina e cafeína juntos pode vir um a inibir o efeito do outro, mas nada comprovado ainda na literatura, né? Então, não se tem nem como dizer assim, de que uma coisa impede a outra. O Saúde é o Tema de hoje fala sobre suplementos alimentares. Estamos contando com a participação da professora do Departamento de Nutrição da UFPE e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, Fabiana Pastis. Professora, saíram novas pesquisas sobre o uso de suplementos alimentares? Veja, todo ano saem muitos artigos sobre o uso de suplementos. E aí a gente sempre procura focar, né, principalmente aqui dentro da universidade, aqueles estudos que são ensaios clínicos randomizados, que é como se fosse o topo, né, de científico para comprovar a evidência de alguma coisa. Tá? Então, tem muitos estudos, por exemplo, sobre ômega 3, sobre taurina, sobre colágeno, outras substâncias, mas nada que até o momento tenha modificado a diretriz, ou seja, qual é a conduta para a recomendação dos suplementos, entendeu? Então, a gente tem muitos estudos saindo, mas nada ainda que some para dizer efetivamente isso vai ter uma resposta boa para a prática de exercício físico. A senhora fala um pouco sobre os mitos, né, que giram em torno dos suplementos. Eu acho importante fazer essa pergunta. Como a gente pode combater a desinformação sobre os suplementos alimentares? Nossa, isso é tão complicado, vice João. Porque a grande maioria das pessoas vivem em meios, né, em ambientes em que as pessoas divulgam, disseminam esse uso, né? E aí, por exemplo, eu vou para uma academia e vejo uma mulher, né, com aquele perfil de composição corporal que eu acho lindo e ela treina bonito, aí eu já vou querer saber o que é que ela usa, né? O que acontece normalmente, não sei se como. Aí, poxa, se ela usa isso, se ela faz uma dieta desse jeito, eu vou fazer. E somado a isso, tem as redes sociais, né? Tem que a gente chama os influencers no Instagram, que divulgam muita coisa errada. Claro que tem aqueles que são sérios, né? São pessoas sérias, comprometidas. Então, assim, é tão difícil a gente dizer como a gente barrar isso. Eu, na minha visão como profissional, só você procurando um profissional da área e um profissional sério para poder você ter a certeza do que o que você está utilizando é bom para você, tá? Então, por exemplo, não vou chegar numa academia onde um professor de educação física chega e diz que eu tenho que tomar tal suplemento. Ah, eu tomo e é bom. Não, mas eu posso chegar naquele profissional que vai dizer assim, ó, eu tomo, é bom para mim, mas quem prescreveu para mim foi o nutricionista tal, procura ele, que talvez isso seja bom para você, tá? Do mesmo jeito que eu, como nutricionista, eu não vou prescrever treino. Eu não vou chegar e vou dizer para a pessoa, ó, eu treino desse jeito e percebi que meu quadríceps aumentou bastante. Não, não sou eu que sou habilitada para isso. Então, a partir do momento que você procura fontes confiáveis para aquilo, você corre um menor risco de estar fazendo errado, tá? O grande problema é que as pessoas acham que a maioria das pessoas acham que a informação, muitas vezes uma informação superficial que tem na internet, ela é suficiente para fazer com que você faça escolhas para a sua vida. E isso é muito arriscado. Com certeza. Qual o papel, professora, dos profissionais de educação física na conscientização dos alunos sobre suplementos alimentares? Poxa, eles são importantíssimos, veja só. Em toda academia tem um professor de educação física. Em toda prática de esporte, né, regulada, tem um professor de educação física. Mas nem sempre tem um nutricionista. Então, o professor de educação física é aquele profissional de saúde que ele compreende sobre a importância ou não do uso de suplemento, mas ele não é habilitado para prescrição. Mas como ele está em contato direto com a população, muito mais do que nós nutricionistas, o que ele pode fazer, ó, veja, você está fazendo um treino para hipertrofia. Seria muito interessante você procurar um nutricionista para ajustar a sua dieta para isso, para hipertrofia, para a gente somar resultados, entendeu? Então, a importância dele é essa. Ele é um profissional de saúde, ele está ali para promover saúde, assim como todo profissional, né? Promover saúde ou prevenir alguma doença específica, ou até mesmo tratar através do exercício. Então, ele pode ser o link, né? A pessoa que está na ponta, que vai perceber a necessidade daquele aluno e dizer, ó, talvez seja interessante para você ajustar melhor sua dieta, porque a resposta para o treino vai melhorar. E aí, procura um nutricionista, né? Ele está muito mais próximo no dia a dia do que nós. Professora, estamos chegando à nossa última pergunta já da entrevista. Gostaria de saber, para a gente buscar mais informação, que tipo de material ou site a gente pode consultar? Vamos lá, material ou site. É porque, assim, aqui na universidade a gente acaba sempre direcionando, né, para os alunos a tudo que é científico, mas que acaba que tem uma linguagem que nem não é acessível para a compreensão de toda a população. Mas existem, por exemplo, nutricionistas que são influenciadores, né, e que podem estar ajudando nisso, que muitas vezes eles fazem, como é que se diz aquelas reuniões online que tem no Instagram? Esqueci. Lives. Isso, que fazem lives, que as pessoas podem fazer questionamentos para eles. Eles trazem dicas interessantes, entendeu, através do Instagram. O grande risco do Instagram são aquelas pessoas que não são formadas na área e que acabam influenciando os demais, porque a pessoa tem um corpo legal, aí divulga bastante o seu corpo, aí as pessoas acham que o que ela faz é o que dá para todo mundo e a pessoa vai influenciar os outros quanto a isso. Então, para eu te dizer agora, assim, que se tem uma página da internet para a pessoa consultar e ter informações, eu não tenho para te dizer. Mas eu acredito que se você segue profissionais, nutricionistas sérios, você vai ter muita informação legal lá e que pode ajudar no seu dia a dia. Certo. A gente já está caminhando para o final do programa e antes da gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para professora de Departamento de Nutrição da UFPE e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, Fabiana Pastis, para fazer uma fala final para a gente. Esse programa, assim, é bastante interessante porque o tema geral dele é saúde é o tema, não é isso? Então, o que eu digo no geral para as pessoas é que antes mesmo de procurar os suplementos, como a base da vida da gente é a saúde, procure ter uma alimentação saudável e praticar regularmente exercício físico. Para ir só depois pensar que suplemento pode contribuir ainda mais para o seu desempenho no exercício. Então, lembrando que o principal é a promoção da saúde. E não é o suplemento que vai fazer isso, né? O suplemento é um coadjuvante, é uma coisa que pode vir a ajudar em alguma coisa, tá? Então, a alimentação saudável é a base de tudo.